Tinha alegria nos olhos, tinha sorriso na boca, tinha uma saia de folhos, tinha uma cabeça louca. Tinha alegria nos olhos, tinha sorriso na boca. Tinha uma louca esperança, tinha fé no meu destino, tinha sonhos de criança, tinha um mundo pequenino. Tinha uma louca esperança, tinha fé no meu destino. Tinha toda a minha rua, tinha as outras raparigas, tinha estrelas, tinha a lua, tinha rodas de cantigas. Tinha toda a minha rua, tinha as outras raparigas. Gostava de ser quem era, pois quando eu era menina tinha toda a primavera só numa flor pequenina. Gostava de ser quem era e de uma flor pequenina.